Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegou a hora do nosso café, o Café Brasil. Você sabia que eu faço esse programinha com gosto, hein? E que eu me divirto mais do que você? E que talvez seja por isso que você está me escutando, né? O programa de hoje é uma homenagem a uma amiga. E começa com um poema escrito por ela. O nome dela é Leide Moreira. E o poema chama-se Dilema. Minha vida se esvaindo, não sei se vou chorando ou sorrindo. Sorrindo pondo fim a uma agonia que não aguento mais. Chorando por deixar para trás pessoas que eu amo demais. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Eu não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com glu-glu. É, eu acho que você não conhece a Leide. Eu conheço duas Leides. A Leide filha e a Leide mãe. Conheci a Leide mãe por intermédio da filha, que tinha uma empresa de marketing cultural que durante alguns anos desenvolveu projetos para mim. Um dia, a Leide filha apareceu com a Leide mãe e apresentou-a para mim. Advogada, ela tinha chegado do interior e se tornado sócia da filha na empresa. E dali para frente, fizemos diversas reuniões e mantivemos um relacionamento profissional, cordial, mas distanciado. Até que um dia, por mudanças diversas, encerramos nosso contrato com a empresa das Leides e perdemos o contato. Nunca mais as vi. E eventualmente mantive um contato por e-mail com a Leide filha, sempre por questões profissionais. Mas um dia, eu recebi um e-mail diferente. Não, solidão, hoje não. Quero me retocar. Nesse salão de tristeza, onde as outras penteiam mágoas. Ouvindo A Mais Bonita, de Chico Buarque. Quem interpreta é um trio argentino que eu já trouxe aqui ao Café Brasil. Um dos integrantes do trio mudou, e o nome do trio também mudou, e hoje é Melero, Aberastegui e Iovino. Tocam e cantam música popular brasileira com um gostinho que pouca gente tem. Argentinos tocando música popular brasileira onde, hein? É aqui, no Café Brasil. Pois então, depois de cerca de 2 anos sem notícias, em 18 de outubro de 2006, eu recebi um e-mail da Leide filha que escreveu assim. Luciano, tudo bem? Quanto tempo, né? Eu tenho recebido e lido seus textos. Parabéns pela constância e pelo ótimo trabalho desenvolvido. Aconteceram muitas coisas. Falamos há um tempo por telefone. No final de 2004, minha mãe começou a sentir a perda de força no braço direito. No início de 2005, após uma série de exames, descobrimos que se tratava de uma doença neurológica degenerativa que acomete toda a parte motora do corpo. Esclerose lateral amiotrófica, conhecida como Síndrome de Ela. Hoje minha mãe está tetraplégica, com sonda para urinar, gastrotomia, traqueotomia com ventilação por 24 horas. Estamos com uma home care, enfermagem por 24 horas, médicos, fonoaudiólogas, fisioterapeutas, massagistas e todo o necessário. Ela não consegue mais falar, pois não tem forças, só mexe o globo ocular. Mas está 100% consciente. Essa doença não afeta a cognição. A nossa comunicação é através de uma tabela visual, que é uma tabela de colunas e linhas, com todo o alfabeto e números de 0 a 9. Para utilizar essa tabela, o paciente responde sim ou não com o piscar dos olhos ou uma expressão previamente acordada, identificando assim a linha e a coluna que deseja cruzar. As palavras ou cifras vão se formando uma a uma, possibilitando ao paciente expressar ideias e pensamentos. E agora o nosso trio argentino, Melero, Aberastegui e Ovino, interpreta outro clássico da MPB, Consolação, de Baden Powell e Vinícius de Moraes. Não precisa nem dizer nada, né? Continuando o e-mail da Lady Filha. O interessante nessa história toda é que minha mãe já tinha o hábito de escrever poesias e guardá-las. Só que agora ela continua produzindo, utilizando para isso somente o globo ocular, o único movimento que restou. São poesias lindas, que falam da essência humana, que revelam os seus sentimentos de agora. Eu diria que ela está atravessando a ponte entre a vida e algo que ainda não sabemos. E consegue nos revelar um mundo cheio de vida, de emoções. Juntamos uma série de poesias e agora vamos lançar um livro chamado Letras da Minha Emoção. Preciso te mostrar isso, pois não tenho dúvidas de que é algo interessante e inusitado. Demonstra toda a sua força para viver, sua disposição, sua luta por dignidade e por ter o seu direito de escolha preservado. Não se trata de autoajuda, mas certamente é um exemplo de força e luta. Leio o e-mail emocionado. Eu não sabia de nada disso e imaginar a Lady Mãe na condição descrita pela Lady Filha foi um baque. Não consegui compreender como seria uma pessoa presa dentro do seu próprio corpo e encontrando forças para se expressar através da poesia. Algum tempo depois, eu recebi o livro Letras da Minha Emoção. E emoção é a palavra-chave para descrever o livro. Primeiro, por saber em que condições ele for escrito. Depois, por perceber que a Lady Filha havia desistido da empresa, passando a dedicar-se quase que exclusivamente à mãe, e aquele livrinho era o resultado tangível desse esforço. E mais emoção ainda, pelas poesias que encontrei ali. Como, por exemplo, uma poesia chamada Cotidiano, que você ouve ao som de Clara Svernér, interpretando o segundo movimento da sonata K311, de Mozart, Andante con Espressione. Clara Svernér é uma das maiores pianistas brasileiras, eclética, que se dedicou nos últimos anos a interpretar a obra de Mozart. Fala a verdade, onde mais se ouve Clara Svernér e Mozart, hein? É aqui, né? No Café Brasil. O poema de Leide Moreira, chamado Cotidiano, diz assim: num quarto de apartamento, sitiada por fora e por dentro, meu mundo é um vai e vem das coisas que o quarto contém. Além dos livros, música e televisão, que procuram distrair a minha solidão, a paisagem da janela, por sinal, nada bela. E assim a vida vai me levando, para onde ou até quando? E num quarto de apartamento, espero chegar o meu momento. Ai, a música clássica. Ao longo da vida eu aprendi uma coisa interessante. O que nos leva a apreciar a música clássica é o tempo, a experiência de vida, a sensibilidade desenvolvida ao longo dos anos na apreciação de música boa. Música boa. Para você, o que é música boa, hein? Na apresentação do livro Letras da Minha Emoção, de Leide Moreira, um texto de Alice Ruiz sublinha muito bem o talento da poeta. Ao fundo, vamos mais uma vez de Clara Svernér e Mozart, dessa vez com o segundo movimento da sonata K310 de Mozart, Andante cantabile con espressione. Poesia amorosa é mais que poemas de amor. Mais e outra coisa. É a que espalha a consciência de nos relacionarmos amorosamente com tudo que existe. É a que nos faz olhar com outros olhos para a realidade e ver além dela. Nos faz olhar para o lugar onde brota a força e a intensidade. Nos faz ver a imensidão de cada pequeno momento. Poesia amorosa é aquela que contagia. Não nasce através da elaboração do intelecto, nem da pretensão do espírito que quer fazer. Não está escrita nas teorias literárias e não há atalhos para ela. Ela nasce da verdade visceral que está guardada em cada um. Quem tem dentro de si essa verdade visceral e amorosa não esmorece. Mesmo quando o organismo responde menos, a alma responde mais. Leide é assim. O movimento atlético de seu espírito, que antes se expressava no corpo, agora se expressa derramando poesia. Guarda um poema inteiro dentro de si, até que alguém interprete, no movimento de seus olhos, o que ela tem a dizer. E sabendo que as conversas do cotidiano são vãs, se comunica em poesia. Não perde tempo com conversa, só expressa. E assim, sem intenção, inspira os que estão à sua volta. Apenas dando o exemplo, faz com que eles também se expressem além da conversa. Disse um poeta que poesia é inspirar. E talvez inspirar seja o máximo do vigor, o máximo da generosidade, o máximo do amor. Essa é Leide, uma poeta amorosa, compartilhando emoção, na atitude e nos versos, letra por letra. Sua voz chegava assim e batia aqui no meu peito. Tu agora você está ouvindo Sua Voz. Homenagem de Mariana Meleiro para Elis Regina, a nossa maior cantora. Elis é como Lady. Transforma seu talento em emoção para nos encantar. E copos vazios, as noites de desesperação. De repente, eu quis lhe abraçar, entregar a minha calma, ser um espelho que refleta a sua luz astral. Para que então ela durma em paz, morna e tranquila, protegida de todo mal. Pois é, eu falei do trabalho de Lady, que presa a uma cama por causa de uma esclerose lateral amiotrófica, escreve poesias usando apenas o movimento dos olhos. Poesias que nos trazem uma perspectiva de vida diferente. Como essa que eu vou ler agora, chamada Procurando, que você ouvirá ao som de Clara Svernier, com o segundo movimento da sonata K330 de Mozart, Andante Cantabile. Para te encontrar, eu rodei o mundo. Escalei o Everest sob a neve. Percorri um arco-íris num segundo, julgando ser a procura breve. Mas a busca continuou. Fui ao palácio, perguntei ao rei, que constrangido falou: sinto muito, mas nada sei. Naveguei nos sete mares, entrei num vulcão em chamas, fui a todos os lugares, até perder no jogo de damas. Percebi que tudo fora em vão. Te procurava e não te encontrava, pois num cantinho em meu coração era lá que tu estavas. Pois é, ler o livro Letras da Minha Emoção, de Lady Moreira, traz pra gente uma nova perspectiva da vida. Você tá preocupado com os teus problemas, hein? Você consegue estender a mão até aquela canetinha ali, pegar e escrever alguma coisa com ela? Você acha que amanhã vai ser difícil, hein? Vai ser complicado? Pois saiba que existem coisas muito além, mas muito além dos problemas que a gente vive no dia a dia. Tem um dito antigo, que eu não me lembro quem falou, que diz que um senhor, quando estava morrendo, virou pro pessoa que estava ao lado e disse assim: a minha vida foi repleta de problemas, a maioria dos quais nunca aconteceu. E a dimensão do que se passa aqui nessa poesia de Lady Moreira, só a própria Lady é capaz de entender. Esse programa é uma homenagem a ela. É claro que a Lady filha vai me escrever, vai ligar para mim, vai agradecer. E a Lady mãe vai mexer os olhos. Talvez ela me mande um recado, com esses olhos que compõe um pedaço do mundo que a gente é incapaz de entender. Que foi que fez brasileiro bater tambor de chumbo? Quem é que sai, quem batuca com pé terno de Congo? Quem é, me ensina, quem foi, quem fez o povo dançar? Tambor de mina, bumba, meu boi, boi, bumba. O bamba querer, o samba e xexá. Quando o Brasil resolveu cantar. É, de novo o trio argentino Melero, Aberastegui e Ovino, agora interpretando Áfrico, de Paulo César Pinheiro e Sérgio Santos. Poesias lindas, passadas letra a letra. Que fez aqui bate com candomblé e a capoeira, quem trouxe o maracatu, quem fez o maculelê, mineiro, palco, canjão. Então, a Leide filha termina o seu e-mail escrevendo assim: o meu filhote, Gabriel, de 5 anos, fez os desenhos para ilustrar as poesias. Recentemente, saíram matérias na Veja e também na Época sobre doenças degenerativas, mas apenas focando aquelas onde o paciente fica inconsciente. No caso de minha mãe, apesar da paralisação motora, ela está ligada em tudo o que está acontecendo, e eu diria que melhor do que a gente. Meu sentimento me diz que eu preciso trabalhar na divulgação dessa obra. E é isso que ela está deixando, uma mensagem para a vida. Uma mensagem pra vida é o que ouvimos nesta composição de Djavan chamada Meu. E é com ela que o Café Brasil de hoje, uma homenagem a uma amiga, Leide Moreira, vai terminando. Você se interessou pelo trabalho da Leide, hein? Quer experimentar essa lição de energia e de vida? Então acesse www.leidemoreira.com.br. Eu vou repetir: www.leidemoreira.com.br. Tá tudo lá. Quando você vê se chegando, chegando. E o programa vai terminando com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e apresentação de eu, Luciano Pires. No programa de hoje tivemos Leide Moreira, mãe e filha, Alice Ruiz, Clara Svernher com Wolfgang Amadeus Mozart e o trio argentino Melero Aberastegui e Ovino. Gostou, hein? Quer baixar para o seu computador? Então acesse www.lucianopires.com.br ou deixe um recado no operadora 11 8685-8124. De novo, operadora 11 8685-8124. E para terminar, um outro poema de Leide Moreira, dessa vez chamado Feliz Ano Novo. Se viver é uma arte, e da vida fazemos parte, vamos viver diferente, colorindo a vida da gente. Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil.